Sete, obrigado, aliás, de colação 0.0.0.8 graus, 1.6 da noite. 8 1 2 3 8 9 10. 090 graus, 162 a norte. autoridade. Romeo Juliette, na via Sobreiro, de voo Bislau, da Estrada, é só se encontrar no Sobreiro. Boa tarde, com a certificação, autorizada a chegada do médico. pista para um indivíduo de avistos, ele consegue entender tudo de velocidade. Canalha 2, não é autorizado para ver o obstáculo. A polícia é com a parte visual, com o campo. Mandou 120, decimal 8. 308, decimal 445. Utilizado. Salvador, boa, tá 3145, passando 1310. Salvador, está 3145? Está 3145, controle. Como a chance de voadeira da presente? Está 3145, autorizado, vai virar a polícia. Venda na proa, está 3145. Região 05, decolagem a critério, contato com o Graé, evento maior do 090 graus, 059, recorte fora do solo com o rumo nordeste. Depois de 7, decolado 47, estamos no controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, 307. Na 210, que isso para 3 mil pés acima do 9011. Eu acho que é o que está mantendo o número 10. Então, o número 10 está sendo de alto campo. Alfa Juliette, Paulo 54, contêiner baixo. Kilo Alfa Juliette, taxi 27, liga direita na Papá, ao estacionar 56. Para 2006, autorizado o sinal do procedimento ILE 76. Só nós vamos, só nos estabilizados. Estacionar no abril, já nós vamos completar o sinal do procedimento ILE 76. Começou Real na noite do sinal 95. Onde a ver o meu futuro controle? Salvador, 1-2-0-1-8. 2-0-8, 1-1-6, 2-1-1-6. 3-Salvador, boa tarde, gol 1-1-6, passando 1.710. São 1-1. Estamos falando, se quer vir, São Paulo, para mim, de voo 3-6-0. 3-6-0, gol 1-1-6. 2.000, direto Zeta, gol 1-1-6-9. 1-8-6-9, gol 1-8-6-9, passando para o plano de casa. Eu diria para Deus que tiver mais. uso a critério no parte do grau, é um vento 100 graus, 119, altímetro 109. 109, quando eu sou de pé, segura o parte do grau. 5, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 1, 0, 1, 1. Autorizado a decolar pelo 7.1.0.0.0.1.5.9. Colado 06, controle Salvador 1, 2, 0, 2, 1, 8. Salvador 1, 2, 0, 2, 1, 8. Salvador 1, 2, 0, 2, 1, 8. O ataque para a colagem Silva, para a de voo 4, 3, 0, 2, saída A1. autorizado ingressar aqui via pista reporte em área de nossa carteira no teste. Obrigado pela qualidade de todos.